Dario, com poder, constituiu príncipes para governar. Daniel, fiel e destemido, seu coração a Deus ia clamar. Por três vezes em oração agradecia ao seu Senhor. Na cova dos leões ele confiou. Foi achado inocente, sem temor. Ó Deus, que livra, que salva, teu reino é eterno. Não se abala nosso clamor, a ti entregamos em meio ao fogo, contigo estamos. A trama dos homens não prevaleceu, o edito do rei Daniel não temeu. O anjo enviado fechou a boca dos leões ferozes, a vida é roca. Dario, ao amanhecer, clama por Daniel com dor. Teu Deus é vivo, pode te salvar. Ele é o Senhor, nosso protetor. Ó Deus, que livra, que salva, teu reino é eterno. Não se abala nosso clamor, a ti entregamos em meio ao fogo, contigo estamos. Ele é o Deus que faz milagres, em meio à dor ele está aqui. Nosso louvor, como Daniel, nos braços do Pai vamos resistir. Ó Deus, que livra, que salva, teu reino é eterno. Não se abala nosso clamor, a ti entregamos em meio ao fogo, contigo estamos. Português e worship com este guitarra e piano. Sentimos pelo este PM.